patrocínio aí, viu? E seu filho bigodinho? Vamos que vamos! Com certeza vai se ligar. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baiano. Patrese. Deve estar percebendo meu gosto de pré. Olha, Ricardo Rios! Bora bailar! Bora bailar! Os empresários da Ceasa, aqui presente com a gente também sempre. Tamo junto, moleque doido. Não sou de tchau também do Marex. Aqui comigo. Toda vez que eu escuto, sinto como estremecer. A verdade que eu sou o maluquinho. Todo carinhoso, tão gostoso de tocar, se entrega a paixão que faz você dar crocodilo. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. DJ Patrese. DJ Ediro, sou Edilson, vão tocar seu coração. O som que faz. E aí, meu parceiro Ander Gaia? Manuel, Ander Gaia tá na área. Vamos pra cima. Do jeito. Edilson, vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. DJ Equipe XP. Quero sim se ferir. Você pega a guarda, meu irmão. Gente na beiradinha. Só quero te ver feliz. É emoção me deixa se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Vamos dançar. Ninguém fere sem se ferir. E aí, meu bem, só quero te ver feliz. Tomando todas e mais algumas. Vamos nessa. aniversário do Del. Aniversário do Del hoje. Tudo na conta dele. Então bora pra cima. 0800. Aniversário do Del hoje. Prepara, Ricardo Rios. Prepara, Deco. Prepara, vamos pra cima. Aí, Adriano Parque. E a cara? Não posso mais. Essa vontade louca de te amar, venha me fazer. Gigante Crocodilo. Gigante Crocodilo Prime. O show do Egg me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar, curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Alisson tocar e Juninho a metralhar. Os nossos corações com lindas canções. Que bom estar aqui. Te quero só pra mim. Baby, agora Crocodilo Gigante. DJ do Pará. O top DJ do Pará. Chacha, Bamba sai. Eu tô gostando, vai. Dentinho não é o Felipe, porra. Sem você na minha vida. Vamos pra cima, vai! Vem e diz pra mim, baby, onde você está? O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer. Gosta de marcante? E aí, ó. De sucesso. Zap gato. Patrese. Patrese. Oficial do baile e aqui no Crocodilo R.A. Boutique. Vamos nessa, tá no telão. Meu parceiro empresário Anderson, seu parceiro é a Duque Gold na parada. O patinho mais famoso do Brasil. Hoje tem croco a bordo. Croco a bordo, o bicho vai pegar, meu irmão. O Patrese já preparou a sunga dele do Batman e também do Bob Esponja. Tua sunga hoje, meu irmão. Vou virar o bicho, vou levar o uísque, não tô nem vendo. Ó que doido. Tu vai, Ricardo Rios? Tamo junto e misturado. Leva tua sunga de bolinha também. Bora embora, a gente vai endoidar o cabeção. Croco a bordo hoje, o bicho vai pegar. O croco a bordo, bora, bora, bora na batida, na batida. Joga pra cima. Sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Sonho no momento e esse dia vai chegar. O crocodilo tá no ar. Vai virar, vai virar, vai virar. Vai, vai, vai. Uh! Do corte, a do Juruna, no setor. Tem que dar o grau no visual do Patrese. Mas tá de bola, amor. Olha o piso do corte. Tá bom, Jardim. Então bora. Isso aí. Açaí da hora do Adriano abençoado. É o açaí da hora na parada. Já já tem lambaçaia. Eu tô gostando de uma planta. Ela está de volta mais uma vez. Os brothers com os carinhas. Cara a cara com sucesso. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Jurunas Carnes, o açougue número 1 do bairro do Jurunas, é o Jurunas Carnes, tá ali netinho, queria falar desse amor das nossas loucuras, o Silas, da família, da cabanagem. Suas musas também. A Elane, a Eliane também e a Tainá. Tudo aqui, ó. E a verdade é que eu não vivo, meu bem, sem você, no meu pensamento. E a galera do Lama Saia passando o som. Já já vão detonar tudo. Vamos lá. Na foto dele. Olha o Alan. E aí, meu parceiro Hugo? Olha o Hugo de boa. Tento aliviar naquele corpo. Já tem lamba saia. Faz a me lembrar do seu de novo. E aí, meu parceiro filé da TF? Somente as estrelas e o mar. Será que um dia vou te encontrar? É. Talvez. Bagulho do roxo. Às vezes eu preciso acreditar que o destino quis nos separar. Pra gente saber, pra gente aprender e dar valor a quem nos quer bem. Eu sei que a distância é. Como é que é? Não vai calar de mim. Quem sabe o tempo e o sentimento faça você lembrar de mim. O Edu Relógios e Acessórios. Põe aí na tela, né? E o parceiro Edu. Hoje tá aqui tomando uma de boa. Vamos nessa. Fechadão também com mais. Você não sai da minha memória, mesmo assim não. E aí, meu parceiro Vito da panelinha também. Fala, Vitão. O Raul também tá na área. Tamo junto. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Acho que dá pra detonar. Bora lá. DJ pra cima, vamos lá, vamos começar o bagulho doido, já já lamba saia pra detonar tudo aí no palco, enquanto isso, bora começar o show do baile. Pode avisar que o top DJ do Pará já chegou, o homem do baile é quem comanda o show, DJ Patrese agora vai botar pra quebrar, solta o batidão que sacode o Pará, pode avisar que o top DJ do Pará já chegou, e aí? O homem do baile é quem comanda. DJ Patrese agora vai botar pra quebrar. Solta um batidão que sacode o Pará. DJ Patrese agita e bota na peça. Joga pra cima, bora. DJ Patrese agita e bota na peça. DJ Patrese agita e bota na peça. O homem do baile tá na área e o baile não para não. DJ Patrese agita. Bora começar, bora começar. Para, tá doida?